Desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser com seu nome cravado. Quero ser condenado, sem direito a pagar fiança. Eu juro te amar e morrer do seu lado. Alô, Andrade da Lousa, na moral produção, Armando Carneiro, se bora assim, meu filho. Desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser com seu nome cravado. Quero ser condenado, sem direito a pagar fiança. Eu juro te amar e morrer do seu lado.